Atenção, em 5 segundos. Programa Cleiton Aguiar. Vai começar um show no seu rádio. Notícia, informação, música, prestação de serviços e muito humor. Programa Cleiton Aguiar. Alô, amigos, está começando o programa Cleiton Aguiar, o melhor da música popular do Brasil. Trabalham comigo hoje, segurando a orelha do burro brabo ali na técnica, o Zé Biriba. Sonoplastia de Marciano Tolentino. Produção e apresentação, uai, sou eu, Cleiton Aguiar. Ô, meu Brasil, tô chegando. Tá boa, comadre, compadre, a meninada, graças a Deus, né? Mais uma vez estou gravando o meu programa aqui no estado do Tocantins. Eu agora só vou a Brasília de vez em quando para gravar o meu programa de televisão. E no mais eu vou ficar aqui até o dia 4 de outubro, porque dia 5 eu tenho que voltar a Brasília para votar, né? Mas até o dia 4 de outubro estarei aqui. Trabalhando no marketing político, que é uma das minhas atividades também, estou rodando todo esse estado do Tocantins e seguramente passarei pelos 139 municípios do Tocantins. E eu fico feliz de saber que todos os lugares onde eu chego, é como eu saí da Rádio Nacional há 20 anos atrás e sou recebido como se as pessoas tivessem ouvido o meu programa hoje pela manhã, né? Realmente a Rádio Nacional de Brasília, a Rádio Nacional da Amazônia, foi um patrimônio do povo brasileiro. Infelizmente, por más gestões sucessivas, acabaram. Hoje a Rádio Nacional tem pouca audiência, porque tiraram de lá os grandes comunicadores. Me perdoe aqueles que estão no ar lá no microfone, mas comunicação não é para qualquer um, não. É para aqueles que Deus marcou, né? Então, tiraram os grandes comunicadores, a audiência acabou. Hoje quase ninguém escuta a Rádio Nacional. Ainda bem que tem a Rádio Estúdio Brasil, que distribui o nosso programa para mais de 600 emissoras, e eu posso falar com você que está me ouvindo aí, que já me ouviu há 20 anos atrás no tempo da Rádio Nacional, tá bom? A discoteca do Cleitão traz hoje pela primeira vez o cantor Bruno Bianchi. A Faculdade da Música apresenta o grandalhão, o mestre Sérgio Reis. A oração de hoje, uma oração muito bonita, um novo dia. A frase irretocável do filósofo grego Sêneca. A dica de hoje, expulse o mosquito da dengue da sua casa antes que seja tarde demais. Viu? Tem gente morrendo por causa desse mosquitinho que só existe por causa do desleixo da dona de casa, do dono de casa, que deixa uma tampinha cheia d'água, o que é o suficiente para esse mosquito botar um ovo, fazer nascer um novo mosquito que vai picar o seu filho, vai picar um parente seu e pode até levá-lo à morte, né? Você lembra desta? Eu vou trazer hoje um grande sucesso do passado de Jane e Erondi. Tô lançando música nova do Aliões do Forró, do Mani Júnior. Tem muita música nova sendo lançada hoje no programa também. A sugestão do Bejar traz o cantor André Carvalho. Eu vou recordar um sucesso de ouro na voz do Odair José. E eu começo trazendo aí... Quem saiu da cidade pequena e foi para a cidade grande, se não voltou, tem muita vontade de voltar, né? Roniel e Rafael, eu vou voltar pro interior. Meu amor, ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo, meu amor. Faz muito tempo que vim pra cidade grande, saí deixando tantos sonhos para trás. E hoje, depois de tantos anos, descaminhos, desenganos, volto pra Minas Gerais. Ah, eu vou voltar pro interior. Ah, vou ver de novo, meu amor. Ah, eu vou voltar pro interior. De novo, meu amor.

Gino e Gene, Rick Renner, Cê Quer Matar o Tio, pro Milton Canuto de Moraes, de Natal, no Rio Grande do Norte, que tá chegando para fazer parte do nosso Facebook, do perfil número 2. Milton, gosto demais da sua cidade, viu? Já passei férias muitas vezes aí. Eu me hospedo em Ponta Negra, porque fica no meio do caminho, e aí vou visitar aquelas praias belíssimas aí dessa cidade maravilhosa chamada Natal, no Rio Grande do Norte. Os meus afilhados Eliane e Samuel, amor, já tô indo. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, amor, já tô indo, eu falo isso o dia inteiro. Minha mulher fala assim, Cleito, eu falo, amor, já tô indo, calma. É a sina dos maridos, né? Amor, já tô indo, calma. A sugestão do beijar, André Carvalho, esperar, pra quê? Esperar pra quê? Minha vida é você. Esperar pra quê? Vem fazer acontecer. Deixa de bobeira, sou o que você sempre quis. Tudo que eu mais quero é te fazer feliz. Mando cartas com palavras de amor, mando flores na escola, mas você nem me dá bola. Quando resolve falar comigo, diz que tá confusa e medo de apaixonar. Vê se não me enrola, meu coração tá pedindo um novo amor, eu tô aqui pra te amar. Esperar pra quê? Minha vida é você. Esperar pra quê? Vem fazer acontecer. Deixa de bobeira, sou o que você sempre quis. Tudo que eu mais quero é te fazer feliz. olhar pra quê, meu bem? Vem pra cá. Vai! Mando cartas com palavras de amor, mando flores na escola, mas você nem me dá bola. Quando resolve falar comigo, diz que tá confusa e medo de apaixonar. Vê se não me enrola, meu coração tá pedindo um novo amor, eu tô aqui pra te amar. Esperar pra quê? Minha vida é você. Esperar pra quê? Vem fazer acontecer. Deixar de bobeira, sou o que você sempre quis. Tudo que eu mais quero é te fazer feliz. Esperar pra quê? Minha vida é você. Esperar pra quê? Vem fazer acontecer. Deixar de bobeira, sou o que você sempre quis. Tudo que eu mais quero é te fazer feliz. Esperar pra quê? O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, aponta André Carvalho, Esperar pra quê? Se você quiser ter o seu trabalho divulgado por esse grande divulgador chamado Flávio Bejar, é só você ligar 61 99 81 3601. No próximo bloco, Jane Erundi, música nova de Aviões do Forró e música nova de Mano e Júnior. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Essa música aqui eu tenho certeza que marcou a vida de muita gente, viu? É, isso fez um sucesso danado. Tudo quanto é programa de televisão eles estavam, todas as emissoras de rádio. Eu toquei muito isso na Rádio Nacional, né? Tem mais de 20 anos esse sucesso aqui. Você lembra desta? Jane e Erundi, Não Se Vá. Não. favor, pois sem você vou ficar louco. É o ciúme que está nos separando ponto a ponto. Não se vá, me dê uma chance outra vez. Daqui pra frente tudo vai mudar. Me dê a mão com muito amor e nova vida vamos Você lembra desta? Eu recordei um mega sucesso de Jane Erundi, Não Se Vá, pro Branco Teodoro, lá de Presidente Olegário, Minas Gerais, a terra do Gustavo Lima, pertinho de Patos de Minas. O Branco tá chegando para fazer parte do nosso Facebook do perfil número 2. Ô Branco, seja muito bem-vindo, dá um abração nessa turma boa, aí de Presidente Olegário, encostadinho nos Patos de Minas, né? Música nova de Aviões do Forró, Dói, né? Poxa, como dói quando a gente se dá demais. Entrega o coração a uma pessoa e ela não quer nem saber. Pinta e porta com você, machuca e diz que foi sem querer. É difícil entender. Eu bem que te avisei, meu bem. Se você me ama, vou te amar além. Mas se mentir pra mim, vou te enganar também. Por isso pensei antes de fazer qualquer besteira. Eu não sou vingativo, não. Não é que eu queira devolver a traição. Quem sabe um dia eu posso até te perdoar. Mas vou ficar com alguém só pra depois te perguntar assim. Dói, né? Quando a gente ama, dói, né? Alguém que nos engana, dói, né? A gente quebra a cara e a dor machuca o coração, né? Quando a gente gosta, dói, né? E o outro não importa, pois é. Eu fiz só pra você saber o que eu senti no coração. Do forró, dói, né? Música nova, lançamento no programa Cleiton Aguiar, para Graciane Fernandes de Itamarandiba, nas Minas Gerais. Esse mundo é pequeno, né? Quando eu morava em Belo Horizonte, Isso eu tô falando de 50 anos atrás quase, né? Foi 65, 66, 67. Eu conheci o prefeito de Itamarandiba, seu Niquim. Era uma figura, né? Extraordinária, um senhor já de idade, muito elegante, né? Falava bem. Eu nunca me esqueci. Agora chega aqui a Graciane, que mora lá em Itamarandiba. Graciane, um beijão para você. Seja muito bem-vinda, viu? Mano Júnior, música nova, A Loira de Campo Grande. Lá na cidade morena, uma paixão me invade. Nos braços de uma pequena, eu sou feliz de verdade. Na Avenida Afonso Pena, encontro a felicidade. Depois de um longo beijo, na volúpia do desejo, eu mato a minha saudade. No calor da noite quente, o nosso amor se expande. Eu sinto seu corpo ardente, por todo lugar que eu ande. Perco o controle da frente, deixo que o coração mande. Sou um homem dominado, um amante apaixonado, da loira de Campo Grande. Depois desse compromisso, meu destino foi mudado. Sou louco pelo feitiço desse amor descontrolado. Não quero me livrar disso, estou amando e sou amado. Charmosa flor pantaneira, entrego minha vida inteira pra ficar sempre a seu lado. No calor da noite quente, o nosso amor se expande. Eu sinto seu corpo ardente, por todo lugar que eu ande. Perco o controle da frente, deixo que o coração mande. Sou um homem dominado, um amante apaixonado, da loira de Campo Grande. Lançamento no programa Cleiton Aguiar, Mano e Júnior, composição do Batista dos Santos, que mora lá em Santos, São Paulo, A Loira de Campo Grande. No próximo bloco eu tenho uma dica vital. Um descuido da sua parte pode matar uma pessoa da sua família. No próximo bloco. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou recebendo uma mensagem aqui lá de Dom Basílio, na Bahia, onde o nosso programa vai ao ar pela Tropicaliente FM. A Nalva, ela escreveu para mim e disse assim: Cleiton, mande um abraço pro meu esposo Agnaldo, pros meus filhos Natália, Júnior e Mariana. Adoro o seu programa, fique com Deus. Nalva, muito obrigado, amém, viu? Deus está sempre comigo. Um grande abraço para você, para o Agnaldo, para os seus filhos Natália, Júnior e Mariana. Eu tenho uma filha que chama Mariana também, viu, Nalva? Muito obrigado por você ter o carinho de estar ouvindo a gente todos os dias, todas as noites aí, o dia, não sei o horário que passa aí, na Tropicaliente de Dom Basílio, na Bahia. Todas as emissoras que têm o nosso programa, que transmitem o nosso programa, têm a liberdade de colocar no horário, né, que eles desejarem. Às vezes eu sou informado que está no horário, resolve mudar a programação, então eu não tenho esse controle de qual é o horário. Mas para mim o importante é estar na emissora. O horário que for, Inclusive, esse é o nosso objetivo, para preencher espaços que estão vazios. Nós não queremos tirar o emprego de nenhum radialista. Nós queremos ajudar as emissoras a se manterem no ar, porque nós sabemos das dificuldades que as emissoras de todo o Brasil enfrentam, principalmente nessa época de grande paralisação da economia brasileira. A coisa não está fácil, existe uma estagnação mesmo. O Brasil está parado, os investimentos não acontecem, a inflação está batendo na porta da dona de casa. Toda vez que ela vai no mercado, ela sabe que vai comprar menos do que comprou na vez passada, né? Então, realmente, a situação do Brasil está que nem a nossa mesmo. O brasileiro está passando por dificuldades e o nosso país da mesma forma, né? A dica do programa de hoje é uma dica de vida ou morte de uma coisa da maior simplicidade. Eu já falei algumas vezes, vou continuar falando, que é um absurdo que continue a morrer pessoas no Brasil por conta do mosquito da dengue, que só existe por culpa do relaxo, da falta de cuidado do dono de casa, da dona de casa, de todos nós. Uma tampinha de garrafa com água é o suficiente para ter um criatório do mosquito da dengue, que pode matar uma pessoa. Se a dengue for do tipo hemorrágico, se a pessoa já tiver pego uma dengue uma vez, na segunda vez, na terceira vez, é muito grave. E é muito simples, gente. Pelo amor de Deus, é só limpar a sua casa. Dá uma geral. Aqui em Brasília o pessoal tem muito cuidado com isso. E tem muita dengue aqui ainda, mas as pessoas têm cuidado e passam aqui em casa. O agente que passa aqui, toda vez ele chega e fala assim, olha, eu só vou cumprir pro forma porque eu sei que aqui está tudo certo. E realmente na minha casa está tudo certo. Porque tanto eu, quanto a minha mulher, quanto os meus filhos, a gente não descuida não. A gente está sempre vendo se não tem um caco de telha cheio d'água, alguma coisa. Que a gente dá uma geral toda semana e aqui com a gente o mosquito da dengue não tem vez. Agora tem um problema. Você cuida, o seu vizinho não cuida, ele sai da casa do vizinho e vem cá te infectar. Então, gente, pelo amor de Deus, expulse o mosquito da dengue da sua casa, uma providência muito simples, que pode salvar a vida sua, da sua família e do seu vizinho também. A minha amiga Márcia Ferreira vai atender o Deunir Xavier de Macedo de Boquira, na Bahia. Onda de saudade. Me deixando assim, curtindo solidão. Parece até que foi ontem que a gente se amou. Então de repente tudo se acabou. Ai meu coração, ele veio meio assim, tentando explicar pra mim, com aquela que eu sou muito legal. Disfarçar a minha dor, mas quando ele se foi, abalou geral. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, porque fui me apaixonar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, coração, você quer me matar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, saudade judia. Mas quando ele se foi, abalou geral. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, porque fui me apaixonar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, coração, você quer me matar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, saudade judia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, choro noite e dia. Ai, ai, ai, ai, ai, ai,

iceberg dentro de mim. Pegadas que se tornam areia, castelos de areia sempre caem. Se olham pra mim de cara feia, meu coração desaba mais. Preciso me curtir bem mais, é pena que só olho pros lados. Se a alma quer um banho de sais, o corpo quer me ver apaixonado. O medo aguça a atração, a solidão na pele arde. Espero que quando eu me ver e acordar não seja tarde. Preciso me curtir bem mais, é pena que só olho pros lados. Se a alma quer um banho de sais, o corpo quer me ver apaixonado. O medo aguça a atração, a solidão na pele arde. Espero que quando eu me ver e acordar não seja tarde. E acordar não seja tarde. E acordar não seja tarde. Gustavo Lima e Jorge Mateus, tá faltando eu. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu estou fazendo um trabalho lá no estado do Tocantins e estou percorrendo o estado inteiro, né? E eu estou muito feliz porque onde eu chego é uma festa. Eu estive, dessa semana que passou, eu estive em Santa Rita, Sucupira, Aliança, Crixás, Dueré, Arraias, Conceição, Natividade, Santa Rosa, Porto Nacional, Gurupi, Aliança do Tocantins, Miracema, Araguaína, Miranorte e Guaraí. E seguramente eu vou passar por todas as cidades do estado do Tocantins. E se você que ouve o meu programa e vê anunciar a minha passada aí na sua cidade, vá lá me ver, me dá um abraço que eu fico feliz da vida, né? Eu quero agradecer ao povo do Tocantins, que eu me sinto em casa. Todas as vezes que eu chego, sou super bem recebido e, graças a Deus, o povo do Tocantins não esqueceu do Cleito Aguiar, da Márcia Ferreira, do Edelson Moura, do Maurício Fares, do Maurício Rabelo, da toda aquela turma da Rádio Nacional, o Luiz Alberto, né? Aquela turma boa da Rádio Nacional de Brasília e da Rádio Nacional da Amazônia, que deixaram a rádio, mas não deixaram o coração do povo do estado do Tocantins, tá bom? Aniversariando hoje a minha amiga Maju Fonseca, aqui em Brasília, a Kelly Sucupira, o meu amigo conterrâneo Valtinho Marra, Simone Borges, o Anderson Alegro, Mei Teixeira Torres e a Maria de Jesus Lima. E é claro, você que está de aniversário hoje, embora você não tenha me avisado, não tem problema não. Eu vou fazer oração para você, vou pedir a Deus que abençoe a todos os aniversariantes de hoje, dando muita paz, muita luz e principalmente muita saúde, né? A oração de hoje está na página 83 do livro de orações do programa Cleiton Aguiar, na sua primeira edição. É de autoria de Benilde Rostirola, Um Novo Dia. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Bom dia, Jesus. Obrigado pela noite silenciosa e o descanso que eu tive. Obrigado pelo dia de ontem e pelo dia que há pouco iniciou. Dá-me alegria e força para viver o dia de hoje. Quero abrir os meus olhos para olhar os que me cercam e repartir um pouco do que tenho. Quero amar aqueles que ninguém ama, os que estão solitários e tristes, os que nunca serão amados e para os quais quase tudo sai errado. Quero pensar nos que sofrem porque estão com fome, nos que vivem esquecidos porque existe tanto egoísmo. Jesus, dá-me olhos abertos para ver todos os sofredores. Dá-me braços e mãos para ajudar onde eu possa ser útil. Dá-me um coração bem largo, onde haja um lugar para todos. Concede-me aquele amor que só tu podes dar. Vem, Jesus, e ensina-me a viver. Amém. É assim, né? Trazendo essas palavras maravilhosas contidas nessas orações, que eu espero, né, aliviar um pouco os seus temores, as suas dúvidas, os seus sofrimentos, levando até você a palavra de Deus. O avô do João, Cleiton Aguiar, com a participação de Bruno Aguiar, Eu Não Sou Mais de Lá.

Relembrando Goiás, adeus filhinha para Sueli Alexandre da Costa de Santa Maria das Barreiras, minha nova amiga do Facebook perfil número 2. Sueli, um beijão para você, seja muito bem-vinda. Essa música do Goiás aqui, adeus filhinha, o pessoal achava que ele tinha feito para a filha dele, né? Mas não, o Goiás era meio danadinho, isso aí foi um embendengozinho que ele teve. Era uma moça chamada filhinha, e ele tapiou bem o povo. Ai, ai, ai. A frase retocável do programa de hoje é do filósofo grego Sêneca. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável, é a frase irretocável do filósofo Sêneca. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Bruno Bianchi. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Toda terça-feira às 23 horas da noite, todo domingo às 10 da noite, a Rede Brasil de televisão apresenta o programa Conexão Brasília com Cleitão Aguiar, sempre com entrevistas muito interessantes. Neste domingo, às 10 da noite, eu vou conversar com o deputado federal e candidato ao Senado pelo Distrito Federal, Geraldo Magela, do PT. Sempre entrevistas muito interessantes. Eu estou fazendo essa série de entrevistas com os candidatos ao governo e ao Senado de Brasília para ajudar o eleitorado a se esclarecer, a conhecer um pouco mais dos nossos candidatos para votar conscientemente. Aí você vai dizer assim, Cleito, mas eu moro aqui no Paraná, no Mato Grosso, em Rondônia, no Acre, no Ceará, o que, que eu tenho a ver com a eleição do Distrito Federal? Tem muita coisa, porque é daqui de Brasília que se repercute para o Brasil inteiro, né? Então, tudo que acontece na capital do Brasil é de interesse de todos os seus brasileiros, tá bom? Você pode me assistir também pelo canal 1 da TV Oi, o canal 133 da Claro TV, 175 da Sky, 237 da TV Vivo, GVT 248, CTBC 714, e pelo site www.rbtv.com.br e em todas as parabólicas do Brasil. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para o cantor Bruno Bianchi. A festa tá louca! A festa tá louca. Oh, você vai pirar. É só beijo na boca. Tem festa, vai bombar. Tá tudo em cima, é só chegar. Hoje tem festa, vai bombar. Tá tudo em cima, é só chegar. Oh, vambora zoar. A festa tá louca. Oh, você vai pirar. É só beijo na boca. Chega mais perto, vem você me faz tão bem, me faz delirar. Sua boca tão gostosa me faz viajar. Seu balanço sensual, não quero parar. Você faz a festa acontecer. É demais o momento do prazer. Vou brindar por isso com você. Vem comigo, vem dançar até o dia clarear. Tem festa, vai bombar. Tá tudo anuncio, mas só chegar. Hoje tem festa, vai bombar. Tá tudo em cima, é só chegar. Oh, oh, oh, oh. Você vai pirar, é só beijo na boca. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo o cantor Bruno Bianchi, A Festa Tá Louca. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. O telefone do ouvinte é o 3352-6993. 3352-6993. Quem me mandou essa música foi o meu amigo Paulo Maciel, lá de São Paulo, capital. Paulo, um abração pra você. Viu? Você daí da sua cidade, se você tiver um cantor aí que não teve oportunidade em lugar nenhum, manda pra mim aqui. Se a música estiver bem gravadinha, eu vou mostrar em mais de 600 emissoras que transmite o nosso programa no Brasil e o mundo, tá bom? Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, vocês vão para a sala de aula, porque eu vou trazer um grande professor. Esse aqui é sucesso desde quando eu era menino, para você ter tanto, ver quantos anos faz isso. Né? Eu já estou com 64, esse aqui eu conheci o sucesso dele na década de 60. A Faculdade da Música apresenta o grande mestre Sérgio Reis, Palavras de Amor. A minha mulher e fui com outra morar. Botei a roupa na mala e abandonei o meu lar. Palavras de amor eu ouvi, jurando uma grande paixão de quem prometeu ficar pra sempre no meu coração. Aquela com quem fui morar por outro me abandonou, e hoje eu vivo sozinho recordando palavras de amor. Pai, são palavras de amor. Pai, são palavras de amor. Pai, são palavras de amor. Eu errei de verdade, só encontrei falsidade nas palavras de amor. E hoje eu sigo sozinho, sem família e sem um lar. Meu filho já não me conhece, não tenho pra onde voltar. Pra você que está me ouvindo, não sentir a mesma dor, não troque sua família por algumas palavras de amor. Pai, são palavras de amor. Pai, são palavras de amor. Pai, são palavras de amor. Eu errei de